Rahim, em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo, e que a paz e as bênçãos de Allah estejam com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Bom, irmãs, como a gente disse na primeira aula que a gente fez sobre as mulheres muçulmanas, a nossa intenção nessas aulas é seguir o Islã, aprender a conduta islâmica com relação às mulheres e seguir o exemplo das mais puras mulheres da humanidade. A gente disse que nós queremos seguir o exemplo de Maria, alayhi salam, o exemplo de Khadija, o exemplo de Fátima, enfim, seguir o exemplo das melhores mulheres da humanidade. Mas como a gente pode seguir o exemplo delas se a gente não conhece a vida delas? Como a gente pode seguir o exemplo delas se a gente não conhece nada das biografias delas? Então, nessa aula, inshallah, e nas próximas, inshallah, as próximas 3 ou 4 aulas, em cada uma delas, a gente vai falar de uma das melhores mulheres da humanidade. E ao fim dessas 4 aulas, ou 5 aulas, nós teremos falado das 4 melhores mulheres da humanidade, conforme os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, essas 4 aulas são uma série na qual a gente vai chamar, inshallah, de as melhores mulheres da humanidade. Então, para iniciar nossa aulinha, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: as melhores mulheres da humanidade são 4. Maryam, filha de Imran, a mãe de Jesus; Ásia, mulher do faraó; Khadija, filha de Khuwailid, que é a esposa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam; e Fátima, filha do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E logo disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: e Aisha tem superioridade sobre as demais mulheres. Então, as 4 melhores mulheres são Maryam, Ásia, Khadija e Fátima. São essas 4 biografias que nós estudaremos, inshallah. E, inshallah, na próxima aula, a gente poderia estudar também a biografia de Aisha, radiallahu anha. Essas são as mulheres que a gente vai estudar as vidas delas, para que a gente possa ser o exemplo delas e nos juntar a elas, inshallah, no paraíso. A gente vai começar hoje pela primeira das melhores mulheres da humanidade, a primeira de todas. Esta mulher teve a honra de ter seu nome como o nome de um capítulo do Corão. O nome dela é o título de um capítulo do Corão. Essa mulher é Maryam, filha de Imran. E o que a gente vai ver nessa aula, inshallah, é a história de Maryam, conforme os relatos islâmicos, e a história da família de Imran, ou seja, a história da família do pai de Maria, que também teve o seu nome registrado no nome da segunda sura do Corão, que é Ali Imran, que é a família de Imran. Então, subhanallah, a família de Maryam teve seu nome registrado um capítulo no título de uma sura do Corão, Ali Imran, família de Imran. E no capítulo 19 do Corão vem o nome de Maryam. A descendência da família de Imran, pai de Maria, vem do profeta Suleiman, profeta Salomão, filho do profeta Daud, filho do profeta Davi, alaihi salam. Todos eles são da descendência de Ibrahim, alaihi salam, profeta Abraão, alaihi salam, o amigo do misericordioso, como foi denominado por Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, sem dúvida, que Deus preferiu Adão, Noé, a família de Abraão e a de Imran aos seus contemporâneos, famílias descendentes umas das outras, porque Deus é onisciente e sapientíssimo. Deus preferiu Adão por ser o primeiro ser humano criado. Noé, porque toda a humanidade foi destruída, restando somente Noé e seus seguidores. Ibrahim, porque depois de Ibrahim, depois da vinda dele, não veio nenhum profeta que não fosse da descendência dele. E logo preferiu a família de Imran. Quem era Imran? Imran era um homem virtuoso. Era um homem do povo de Israel. Todos conheciam ele pela sua devoção. Todos conheciam ele pela sua oração contínua na casa sagrada em Jerusalém, a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém. Ele viveu em que época? Na época do profeta Zacarias, alaihi salam. A esposa de Amran, certa vez estava caminhando quando viu um pássaro alimentando seu filhote. Então ela olhou para esses pássaros e desejou ter um filho. Então ela disse, conforme foi relatado no Corão: recorda-te de quando a mulher de Amran disse: ó Senhor meu, é certo que consagrei a ti integralmente o fruto do meu ventre. Aceita-o, porque és um ouvinte sapientíssimo. Ou seja, ela fez uma promessa que, se ela tivesse um filho, iria consagrá-lo somente à casa sagrada, para que ele fosse um empregado dentro daquela casa sagrada, dedicado totalmente a Allah. E, subhanallah, dentro de alguns meses, ela engravidou. E ela tinha firme em sua mente em cumprir com a promessa que ela tinha feito para Allah subhanahu wa ta'ala. Quando nasceu a criança, ela viu que se tratava de uma menina. Então ela disse: ó Senhor meu, concebi uma menina, mas Deus bem sabia que eu tinha concebido. E um macho não é o mesmo que uma fêmea. Ou seja, no caso de uma menina, como ela consagraria a casa sagrada? Como ela deixaria aquela menina sozinha dentro da mesquita sagrada para servir as pessoas? Neste caso, a menina precisaria de um tutor que cuidasse dela dentro da casa sagrada. Ela continuou dizendo na sura: Maria, ponho-a bem como a sua descendência sobre a tua proteção contra o maldito Satanás. Então, subhanallah, ela, na súplica dela, ela disse: eis que a chamo Maria, ponho-a bem como a sua descendência sobre a tua proteção contra o maldito Satanás. Subhanallah, vejam como Allah aceitou a súplica dela. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam disse: não há nenhum bebê que nasça sem que o shaitan lhe dê uma fincada. E é por isso um dos motivos pelos quais os bebês choram quando nascem. Isso mostra a inimizade do shaitan com os filhos de Adão desde o primeiro momento. Todo bebê que nasce, ele chora por quê? Porque o shaitan dá uma fincada nele. Todos os bebês. Somente duas pessoas, ao nascerem, não foram fisgadas pelo shaitan. Quem? Maria e Isa alaihi salam. Jesus, filho de... Por que isso? Porque a mãe de Maria disse: ponho-a bem como a sua descendência sobre a tua proteção contra o maldito Satanás. Ou seja, Maria e Jesus foram os únicos bebês que não foram fisgados pelo shaitan, porque a mãe de Maria colocou ela sobre a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala, bem como a descendência dela. E aqui a gente vê, isso é prova, que após Jesus não houve ninguém na descendência de Maria. Por isso, ambos foram protegidos. Quando Maria nasceu, por alguns anos, ela foi cuidada por sua mãe. Até que, quando ela chegou a uma idade em que ela poderia ficar já na casa sagrada, a mãe de Maria levou Maria até a casa sagrada. Ela era ainda um bebê, mas maiorzinha já. Entrou com ela dentro da casa sagrada. Dentro da casa sagrada, lá estavam os adoradores a Allah, todos eles sentados. Tudo isso, em que tempo? No tempo do profeta Zacarias, alaihi salam. Sendo que Zacarias era casado com a irmã de Maria. Zacarias era casado com a irmã de Maria, chamada Ashi'a. O nome da irmã de Maria era Ashi'a. E Zacarias era casado com ela. Os adoradores que estavam dentro da casa sagrada conheciam a virtuosidade da família de Amran. Conheciam a fama e a honra da família de Amran. Então perguntaram para a mulher de Amran: por que vieste com a sua filha? E ela respondeu: eu a confiei a Allah. Quem de vocês ficará de seu tutor cuidando dela dentro da casa sagrada? Nesse momento, todos os adoradores se levantaram dizendo: eu cuidarei dela. Todos queriam cuidar de Maria. Isso porque todos conheciam a maravilhosa reputação da família de Maria. Dentre os que se levantaram querendo ser tutor de Maria, estava o profeta de Allah, Zacarias. Então a mãe de Maria disse o seguinte: assim sendo, deveremos fazer um sorteio. Então, todos os virtuosos se juntaram perto de um rio. Tem da seguinte forma: cada um pegava a sua flecha e jogava no rio, sendo que o rio corria numa direção. A regra era a seguinte: aquele cuja flecha corresse na direção contrária do rio, cuidaria de Mariana. Ou seja, seria algo milagroso. Como uma flecha vai correr, uma seta vai correr numa direção contrária do rio? A condição era essa: a flecha que corresse na direção contrária do rio é que cuidaria de Mariana. Os virtuosos todos jogaram essas flechas, e somente uma dessas flechas correu na direção contrária do rio. E quem era? Flecha de quem? Era do profeta Zacarias, alaihi salam. Repetiram o sorteio, e mais uma vez, somente a flecha de Zacarias ficou na direção contrária do rio. Repetiram o sorteio por 3 vezes, e todas elas, o sorteado foi o profeta Zacarias, alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: estes são alguns relatos incognoscíveis que te revelamos ao mensageiro. Tu não estavas presente com eles, os judeus, quando com setas tiravam a sorte para decidir quem se encarregaria de Maria. Tampouco estavam presentes quando rivalizaram entre si. Então, Zacarias, alaihi salam, ficou muito feliz por ficar responsável por essa menina pequena chamada Maryam. Essa menina, que foi considerada por Allah a mais pura das mulheres de toda a humanidade. Maryam foi sendo criada dentro da casa sagrada. Não saía de lá para nada, além das suas necessidades. Passava o tempo todo adorando a Allah, aprendendo a religião, estudando, sendo educada por Allah subhanahu wa ta'ala, com a mais perfeita educação. Nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de recordação de Allah subhanahu wa ta'ala. E cada vez mais, Zacarias, que não tinha filhos, criava mais amor por ela. E quanto mais ela crescia, mais Zacarias, profeta Zacarias, via que muitos milagres aconteciam para ela, como uma forma de honra que Allah subhanahu wa ta'ala concedia a ela. Entre esses milagres que aconteciam, certo dia Zacarias foi até Maryam, levando para Maryam alguns alimentos. Quando chegou lá, ficou surpreso, porque viu que ela tinha junto dela alimentos da melhor espécie. Frutos que só vinham no verão, ela possuía no inverno. Alimentos que ninguém em toda Jerusalém possuía, só ela. Subhanallah, e ela não saía daquele lugar para nada, a não ser para suas necessidades. Então, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran: cada vez que Zacarias a visitava no oratório, ou seja, vejam onde ela sempre estava, desde pequena, no oratório. Fazendo o que no oratório? Rezando para Allah, recordando a Allah subhanahu wa ta'ala. Cada vez que Zacarias a visitava no oratório, encontrava provida de alimentos. Ó Maryam, de onde te vem isso? Ela respondia: de Deus, porque Deus agracia imensuravelmente quem lhe apraz. Então, subhanallah, Allah disse para ela: faça a sua parte. Reza, lembre-se de Allah constantemente, prostre-se perante Allah subhanahu wa ta'ala e não se preocupe com a sua comida nem bebida, pois isso vem de Allah. Teu sustento vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Zacarias, quando viu isso, desejou mais do que nunca ter um filho. Mas a esposa de Zacarias era estéril. E viu, Zacarias viu como Allah sustentava Maryam com alimentos fora da época. Ou seja, alimentos do verão tinha no inverno, do inverno tinha no verão. E viu que da mesma forma que Allah sustentava Maryam com alimentos fora da época, viu que Allah seria capaz de agraciá-lo com um filho, mesmo fora de sua época, porque ele já era um senhor velho. Então Zacarias foi para o oratório e lá implorou a Allah subhanahu wa ta'ala que lhe concedesse um filho. Disse Allah subhanahu wa ta'ala no Coran: então Zacarias rogou ao seu Senhor, dizendo: ó Senhor meu, concede-me uma ditosa descendência, porque és exorável por excelência. Os anjos o chamaram enquanto rezavam no oratório, dizendo-lhe: Deus te anuncia o nascimento de Yahya, João, que corroborará o verbo de Deus, será nobre, casto e um dos profetas virtuosos. Então, Zacarias respondeu: ó Senhor meu, como poderei ter um filho se a velhice me alcançou e a minha mulher é estéril? Então, um anjo respondeu para ele: assim será. Deus faz o que lhe apraz. Então, a irmã de Maria, que era esposa de Zacarias, ficou grávida do profeta Yahya, profeta João, a.s. Este era o tempo dos últimos profetas do povo de Israel. Os últimos profetas para o povo de Israel. Profeta Zacarias, profeta Yahya e mais tarde profeta Isa, profeta Jesus, a.s. Maria, certo dia enquanto rezava, ouviu uma voz. Alguém que falava com ela. Sendo que ninguém além de Zacarias falava com ela. Maria vivia no oratório, somente rezando, somente lembrando de Allah subhanahu wa ta'ala. Ninguém além de Zacarias falava com Maria. Quem estava falando com Maria? Aquela pessoa que estava falando com Maria era o anjo Gabriel, alayhi salam. E disse para Maria: vejam esse versículo do Coran e mostra a honra de Maria para nós muçulmanos, para toda a humanidade. Allah subhanahu wa ta'ala enviou um anjo Gabriel, mais nobre dos anjos, para dizer para Maria: ó Maria, é certo que Deus te elegeu e te purificou e te preferiu a todas as mulheres da humanidade. Ó Maria, consagra-te a teu Senhor, prostra-te e genuflexe com os genuflexes. Então, subhanallah, irmãs, Allah não escolheu Maria sobre todas as mulheres da humanidade por ela ser a mais bonita. Não escolheu Maria sobre todas as mulheres da humanidade porque ela se vestia na moda. Não escolheu Maria porque ela usava maquiagem, nem porque ela cantava, nem porque ela dançava, auzubillah. Allah escolheu Maria como a melhor mulher da humanidade porque ela rezava. Escolheu Maria como a melhor mulher da humanidade porque ela era casta. Escolheu Maria porque ela obedecia a Allah. Escolheu Maryam porque ela amava Allah subhanahu wa ta'ala. E saibam, irmãs, que não há nada de belo, nem de benéfico, em uma mulher que não adore a Allah. Isso aos olhos de Allah, que é o mais importante. Talvez ela tenha algo de belo aos olhos das pessoas, mas aos olhos de Allah, uma mulher que não adora Allah, não tem nada de benéfico. Hoje, infelizmente, irmãs, muitas mulheres, até pela questão de quererem um marido, ou outros motivos, se vestem seminuas, usam todo tipo de maquiagem, se expõem, perdem seu pudor, tudo isso para conseguir um marido. E irmãs, isso só mostra a fraqueza de raciocínio e infelizmente a autodesvalorização de muitas mulheres consigo próprias. Então, Maria foi escolhida por Allah como a melhor mulher da humanidade, como a mais pura mulher da humanidade, por ser virtuosa, por ser pudorosa, por ser consagrada a Allah subhanahu wa ta'ala. Certo dia, Maryam saiu da casa sagrada para fazer suas necessidades. E no caminho, ela viu um homem. E este homem vinha na sua direção. Então ela, assustada, parou no meio do caminho e disse: guardo-me de ti, um clemente, se é que temes a Deus. Pediu refúgio em Allah contra aquela pessoa, contra aquele homem. Mas quem era esse homem? Era o mais nobre dos anjos. Era o anjo Gabriel, alaihi salam. Novamente, mais uma vez o anjo Gabriel. E o anjo Gabriel não desce por qualquer razão. Esse anjo só desceu para os profetas e para Maria. Para todos os profetas desceu o anjo Gabriel e agora para Maria. O anjo Gabriel, em sua forma original, tem mais de 600 asas, conforme um dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Em cada caem pérolas, e cada uma delas cobre o horizonte. Allah enviou esse anjo contra o povo de Lot, profeta Lut. E ele, o anjo Gabriel, carregou todo o povo de Lut com uma de suas asas e virou a terra contra eles. Então, o anjo mais nobre de Allah subhanahu wa ta'ala apareceu para Maria. E quando ela buscou refúgio em Allah contra ele, o anjo Gabriel disse para Maria: sou tão somente um mensageiro do teu Senhor, para agraciar-te com um filho imaculado. Imaginem, irmãs. Allah enviou um anjo para comunicar a Maria que ela teria um filho e que esse filho seria um profeta de Allah e que nasceria de forma milagrosa como sinal de sua profecia ao povo de Israel. Qualquer mulher que tivesse tido essa notícia, ficaria maravilhada, ficaria feliz por saber que Allah escolheu ela para ser mãe de um profeta de Allah. Mas Maryam era diferente das demais mulheres. Maryam não ficou feliz com isso. Pelo contrário, Maryam ficou triste. Mas por que Maryam ficou triste? O que ela disse para o anjo? Como poderei ter um filho se nenhum homem me tocou e jamais deixei de ser casta? Maryam não pensou que ela seria mãe de um profeta. Mas Maryam pensou no pudor dela, na castidade dela, coisa que era mais valiosa para ela do que qualquer outra coisa. Viram, irmãs, a importância que a castidade e o pudor tinham para Maryam? Ela sequer podia imaginar ver alguém duvidar de alguma coisa da castidade dela, ou ver alguém duvidar da honra dela ou da honestidade dela, porque isso era um dos mais altos valores que Maryam possuía. Então o anjo Gabriel disse para Maryam: assim será, porque teu Senhor disse: isso me é fácil para os homens e será uma prova de nossa misericórdia. E foi uma ordem inexorável, foi a ordem de Allah. Maryam ficou preocupada e ficou triste. Voltou para a casa sagrada para fazer a oração, e fez a oração chorando e implorando a Allah subhanahu wa ta'ala. Ela estava com medo do que iria acontecer. Foi passando o tempo e a barriga de Maryam começou a crescer, e ela escondia para que ninguém percebesse da barriga dela. Zacarias, o profeta Zacarias alaihi salam, que era o único que mantinha contato com ela, começou a perceber que a barriga dela crescia. E ao mesmo tempo, não podia nem sequer imaginar que Maryam tivesse feito algo de errado. Então Zacarias foi até Maryam. Zacarias não sabia nem como perguntar a respeito daquilo para Maryam, porque confiava na castidade dela, confiava na virtuosidade dela. Então Zacarias chegou para Maryam, foi até Maryam no oratório e disse: Maryam, lhe farei uma pergunta. Por favor, me responda. E ela respondeu que sim. Então Zacarias disse para Maryam: Maryam, acaso pode nascer uma planta sem uma semente? Vejam a forma pudorosa de perguntar para Maryam como ela poderia estar grávida sem o marido. Então, a pergunta dele foi: Maryam, acaso pode nascer uma planta sem uma semente? Vejam a resposta de Maryam. Maryam disse sim, pode nascer uma planta sem uma semente. Caria perguntou para ela como. Então ela disse: quem criou a primeira planta? Então Zacarias ficou em silêncio. Então disse: pode haver uma gravidez sem um homem? Maryam respondeu: sim. Ele disse: como? Quem criou Adam? Quem criou o primeiro ser humano? Então Zacarias disse para Maryam: então conte-me o que houve. Então Maryam disse: Allah me deu as boas novas. Ele disse: que boas novas? As boas novas do verbo que provém dele, o Messias, Jesus, filho de Maryam. Allah disse no Coran: ó Maria, por certo que Deus te anuncia o seu verbo, cujo nome será Messias, Jesus, filho de Maria, nobre neste mundo e no outro, e que se contará entre os diretos de Deus. Zacarias ficou muito contente com isso, mas ao mesmo tempo temeu por ela, pois como reagiria o povo de Israel? E quem era o povo de Israel? Era o povo que já havia assassinado diversos profetas. Era o povo que descria, que não acreditava nos profetas, na verdade. Assassinaram mais de 70 profetas, de uma vez só. Por isso Zacarias temeu por Maryam. Temeu por ele e temeu pelo bebê. Passaram-se os dias, passaram-se os meses, até que chegou o dia do nascimento do profeta de Allah, Jesus, alaihi salam. E Maryam começou a sentir as dores do parto. Então Maryam, assustada, saiu da casa sagrada e foi até um lugar distante das pessoas. E ficou junto a uma tamareira. Disse Allah subhanahu wa ta'ala no Coran: e quando concebeu, retirou-se com um rebento a um lugar afastado, As dores do parto a constrangeram a refugiar-se junto a uma tamareira. E disse triste: quem dera eu tivesse morrido antes disso, ficando completamente esquecida. Subhanallah. Quem dera eu tivesse morrido antes disso, ficando completamente esquecida. Quando nasceu o profeta Jesus, alaihi salam, na mesma hora que nasceu Jesus, ele falou com Maria. Jesus falou com Maria, sendo bebê recém-nascido. E disse para Maria: não te atormentes, porque teu Senhor fez correr um riacho a teus pés. E sacode o tronco da tamareira, de onde cairão sobre ti tâmaras maduras e frescas. Come, pois, bebe e consola-te. Subhanallah. O bebê recém-nascido falou com ela. E disse para Maria que Allah havia feito correr um riacho aos pés dela, quando não havia nada naquele local. E fez com que a tamareira seca e sem frutos despejasse sobre ela tâmaras maduras e frescas. Então o anjo Gabriel veio até Maria e disse: e se vires algum humano, faze-o saber que fizeste um voto de jejum ao clemente, e que hoje não poderás falar com pessoa alguma. Ou seja, o jejum deles era não falar com ninguém. Então que ela fizesse um voto de jejum a Allah. E que ela não... O povo já tinha notado a ausência de Maria e estava à procura de Maria, pois perceberam que ela não estava na casa sagrada. Então Maria pegou o bebê, envolveu ele num véu e foi até o povo carregando Jesus no colo. O povo começou a reprimi-la, dizendo: ó Maria, de onde isso? O que fizeste? Vieste com algo extraordinário. Ó Maria, teu pai não era um homem do mal e tua mãe não era uma mulher sem castidade. E começaram a acusar Maria, essa mulher virtuosa, essa mulher que foi escolhida por Allah como a mulher mais pura da humanidade. O povo de Israel começou a acusar ela de ter cometido fornicação. A'udhu billah. O Coran, Allah subhanahu wa ta'ala disse: regressou ao seu povo levando o filho nos braços. E lhe disseram: ó Maria, eis que fizeste algo extraordinário. Ó irmã de Araão, teu pai jamais foi um homem do mal, nem tua mãe uma mulher sem castidade. Então, ela lhes indicou que interrogassem o menino. Disseram: como falaremos a uma criança que ainda está no berço? Maria apontou para o filho dela. Apontou para Isa, Jesus, alaihi salam. E eles começaram a rir. E começaram a debochar dela, dizendo: acaso queres que falemos com uma criança recém-nascida? Estás debochando de nós, ó Maria? Então, nesse momento, o bebê, Isa, alaihi salam, milagrosamente começou a falar. E disse: sou o servo de Deus, o qual me concedeu o livro e me designou como profeta. Fez-me abençoado onde quer que eu esteja e me encomendou a oração, o pagamento de zakat enquanto eu viver, e me fez piedoso para com a minha mãe, não permitindo que eu seja arrogante ou rebelde. A paz está comigo desde o dia em que nasci, estará comigo no dia em que eu morrer, bem como no dia em que eu for ressuscitado. Allah subhanahu wa ta'ala disse: este é Jesus, filho de Maria. É a pura verdade da qual duvidam. É inadmissível que Deus tenha tido um filho, glorificado seja. Quando decide uma coisa, basta lhe dizer seja e é. E Jesus continuou dizendo: e Deus é meu Senhor e vosso. Adorai-o, pois, essa é a cena reta. Subhanallah. Com as primeiras palavras de Isa, alaihi salam, as primeiras palavras de Jesus, alaihi salam, terminaram-se já as alegações feitas hoje, tanto pelos cristãos como pelos judeus. Os cristãos afirmam o quê? Que Jesus é filho de Deus. Ou que Jesus é Deus. E aqui, nas primeiras palavras de Jesus, o que, que ele disse? Sou o servo de Deus. E também disse: e me fez piedoso para com a minha mãe. Ou seja, ele não tem pai. Me fez piedoso para com a minha mãe. E acabou com os argumentos dos judeus, que não consideram Jesus como profeta, quando ele disse: sou o servo de Deus, o qual me concedeu o livro e me designou profeta. Então, subhanallah. O povo de Israel ficou pasmo ao ouvir isso. Um bebê recém-nascido que falava com essas palavras. Então, imagine, um milagre. Vocês acham que O povo de Israel acreditou que ele era um profeta de Deus? Não. O povo de Israel era um povo que assassinava os profetas. E descreram nas mensagens dos profetas. O que eles fizeram? Mesmo tendo ouvido bebê falando e provando a castidade de Maria, eles foram atrás do profeta Zacarias. E acusaram o profeta Zacarias de ter feito isso. Olha a incredulidade desse povo. Sendo que sabiam da castidade de Maria. E viram o sinal de Allah. E mesmo assim descreram. Foram atrás de Zacarias, profeta Zacarias. E ele começou a se esconder do povo. Enquanto corria, fugindo do povo, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que se abrisse uma árvore para que ele se escondesse dentro dela. Mas o shaitan estava junto nessa hora. E fez com que parte das vestes dele ficasse para fora da árvore. E quando chegou o povo, o shaitan fez com que esses percebessem que Zacarias estava dentro da árvore. Como um milagre, Allah subhanahu wa ta'ala tinha feito uma árvore abrir e fechar, escondendo Zacarias dentro da árvore. Mas eles perceberam que Zacarias estava ali, devido às suas vestes e devido a que foi avisar o povo. Vocês sabem o que eles fizeram? Cerraram a árvore ao meio e assassinaram o profeta Zacarias, alaihi salam. Quando o serrote, isso é um hadith do profeta, sallallahu alaihi salam, quando o serrote chegou em Zacarias, o profeta Zacarias gritou. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou para Zacarias que se ele gritasse novamente, Allah viraria a terra sobre o povo. Ou seja, castigaria o povo todo. Então Zacarias ficou em silêncio como misericórdia para o seu povo. Então vejam a misericórdia dos profetas e a paciência dos profetas de Allah, alaihi salam. Então Zacarias foi assassinado pelo povo de Israel. E Jesus foi crescendo. Jesus foi crescendo e na medida em que crescia, mais conhecimento tinha. E mais milagres ocorriam através de suas mãos. Isso tudo para provar que ele era um profeta de Allah subhanahu wa ta'ala. A história de Jesus é longa. Nós deveríamos pegar uma outra aula para falar de Jesus. Mas nosso foco hoje aqui é Maria. Maria continuava na casa sagrada, mesmo depois do nascimento de Jesus. E passou a trabalhar vendendo o que fazia para sustentar o seu filho Jesus. Quando Jesus cresceu e quiseram assassinar Jesus da mesma forma que assassinaram Zacarias, Allah colocou no lugar de Jesus outro homem com a mesma aparência que ele e salvou Jesus dos incrédulos, elevando Jesus de corpo e alma aos céus, do qual no final dos tempos Jesus vai descer dos céus e vai liberar os muçulmanos e vai casar e terá filhos e viverá mais 40 anos e depois disso morrerá. Então Jesus não morreu. Nós muçulmanos não cremos que Jesus tenha morrido. Jesus foi elevado aos céus de corpo e alma e foi protegido por Allah dos incrédulos. Não foi crucificado. Nós cremos que Jesus não foi crucificado. E que outro homem foi colocado nele a mesma aparência que Jesus e foi crucificado no lugar de Jesus. Alguns dizem, algumas fontes dizem que este homem que foi colocado no lugar de Jesus era um incrédulo, que ficou com a mesma aparência de Jesus e que foi crucificado no lugar de Jesus. E outros dizem que era um dos virtuosos que aceitou ser colocado na aparência de Jesus e que morreu salvando Jesus, alaihi salam. Morreu no lugar de Jesus. Então, crucificaram este homem no lugar de Jesus, mas as pessoas creram que era Jesus. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Coran. Disse que ele não foi crucificado, mas que Allah subhanahu wa ta'ala colocou a aparência dele em outro homem que foi crucificado no lugar dele. Mas Mariam, alaihi salam, Mariam e sua irmã, que era a esposa do profeta Zacarias, nesse momento viram a crucificação daquele homem que ficou no lugar de Jesus. E Mariam acreditava que era filho dela. Depois do enterro deste homem, no qual as pessoas acreditavam que era Jesus, Maria foi até este túmulo e lá estava chorando. E nesse momento desceu o anjo Gabriel e saudou Maria e disse: o que fazes? Ela respondeu: estou chorando pelo meu profeta de Allah, que o povo assassinou. Então o anjo Gabriel lhe disse: este homem não é o Messias. Este homem é um semelhante a ele em aparência. Então, onde está meu filho? E o anjo disse: Allah o elevou junto dele. Então Maria se tranquilizou. E após Jesus ter sido elevado aos céus, Maria viveu só mais 5 anos. E então Allah subhanahu wa ta'ala levou a sua alma. Essa, resumidamente, é a história de Maria, filha de Imran. Essa é a história da melhor mulher da humanidade, do papel extraordinário que ela teve em sua época e da personalidade fantástica que foi Maryam, e um exemplo para todas as mulheres da humanidade. Então, que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que a gente possa seguir o exemplo dela nas nossas vidas e que a gente possa, inshallah, estar junto dela no paraíso, inshallah. Que Allah perdoe nossos pecados e erros e nos guie pela senda reta nessa vida e na outra, e nos guie a melhor das condutas e ao exemplo dos servos sinceros, e nos una junto dos servos virtuosos no paraíso, inshallah. E que a paz e os bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, e louvado seja Allah, Senhor do Universo. Amém.